como é que a... Tu tinha dito que tu, a cena do hip-hop do Salvador é grande, né? Como é que ela é? E sabe também contar. A gente tem uma cena legal em Salvador, de hip-hop mesmo, grandes artistas, bons artistas. Eu posso citar o exemplo da Ganja, que inclusive acaba de lançar um livro, um disco esse ano, que é um disco legal, autotitulado de Da Ganja Tá No Ar. Eu posso citar Invés, eu posso citar o Panigé, que é um grupo de rap bem legal da Bahia, que o Brasil tem que conhecer. Eu posso citar N grupos de rap e também outras tendências musicais que tem um diálogo legal com o rap, que são de Salvador, como o Bemba Trio, uma galera que busca num dancehall, mas um dancehall com cara próprio, um dancehall com cara da Bahia, um dancehall. Eu posso citar a Baiana System, que é um grupo também que tem um diálogo legal com a coisa da música rimada, da tendência da guitarra baiana e tal. Uhum. Enfim, assim, e talvez pra quem esteja fora da Bahia, pense que na Bahia só exista essa coisa da cultura de massa, nada contra essa cultura de massa. Uhum. Acho que o povo tem que se manifestar mesmo, o povo tem que botar sua cara e botar sua cara de forma honesta e sincera, como ela é mesmo. É. Mas assim, existem outras tendências, na Bahia existem várias coisas acontecendo, né? Você tem uma cena de hip hop, você tem uma cena de metal, você tem uma cena de música alternativa, você tem muita coisa acontecendo. Então é questão de buscar mesmo, de procurar, de pesquisar. Quem tem interesse vai buscar, vai achar. Quais os assuntos que vocês abordam mais nas letras da banda? Seja na tua, cara, seja na do Jean. Tenta abordar várias coisas ao mesmo tempo, assim. É. A gente pega uma temática, mas é essa coisa da reflexão do ser humano mesmo, né, cara? Essa coisa de fazer com que a gente repense alguns valores, né, cara? E a gente conseguir isso, né? Pelo menos em 2-3 minutos que a pessoa tá escutando a nossa música ali, a gente já conseguiu fazer muita coisa, né, cara? Uhum. Então, assim, não há uma temática, assim, vamos falar sobre isso. Às vezes tá falando sobre isso, mas também ali já acabou outro assunto. Então, assim, cada um do quadro canta aquilo que escreve, né? Então, se você pegar o disco, o que eu canto foi eu que escrevi. O que o Jeff canta foi ele que escreveu. O que o Hans canta foi ele que escreveu. E é isso, cara. Assim, cada um vai chegar num determinado assunto. O Evolui, por exemplo, cada um dá sua ideia sobre evoluir. Sobre pensar em evolução. Enfim, são três mentes escrevendo sobre um assunto. Alerta vermelho, objeto não identificado. Infratores, invasores, ameaçam nosso espaço. Seres do planeta 4. Seres do planeta 4. Alerta vermelho, objeto não identificado. Infratores, invasores, ameaçam. E como é. Vocês eram da escola mesmo. Tu, Jax. Boa parte, o quadro começa como quadro negro no projeto de uma escola estadual aqui de Leal chamada IR. E depois as outras pessoas vão se agregando ao grupo. Mas a base do grupo é desse projeto de valores da escola pública. Uhum. Se tu vai fazer alguma coisa além do quadro, se tu vai gravar alguma coisa, talvez alguma então, até participar. Então, a gente tem vários projetos paralelos. O nosso baixista, por exemplo, o Rico, ele está acompanhando uma cantora da Bahia chamada Larissa Luz, que é muito legal assim também. Uhum. Ele acabou de gravar o disco do Marcelioca, ex do Rapa. O Jeff é DJ mesmo, DJ profissional, assim, toca em festas, toca música da diáspora negra, em festas mesmo, organiza festas. Tem o Vitor, nosso baterista, que toca numa vida de rap. Eu tenho um projeto de futuro, montar uma banda de crossover com influência do rap nova-iorquino e tal, com essas tendências, essas coisas que eu gosto. Mario Hauser, do Barry Kelt, essas coisas dos anos 90. Uhum. Mas ainda é muito recente isso e não sei, eu ainda tenho me organizado pra isso. Quais são os próximos shows de vocês que vocês vão fazer? Então, cara, a gente tá trabalhando agora nessa nova agenda, né? E no próximo ano, até então, a gente tem um show marcado dia 4 de janeiro em Barra Grande com o Benegão. Barra Grande é uma praia aqui do litoral sul-baiano. Uhum. Muito legal, muito bonita, muito paradisíaca. E a gente vai desenvolver esse show lá com o Benegão, dia 4 de janeiro, rapaziada que está por aqui pela Bahia, passando as festas, final de ano. só chegar.